En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you. house wasn't her fault, cause the tiki's broken there. Between her and the lieutenant, they have something so rare no one will know. The new person in charge is asking for this. Wasn't her fault, cause the tiki's broken there. Porcelana e o alabastro na pele que eu vou beijar. O escuro atrás do astro na boca que me afogar. Os veios cá no mármore nos seios de Conceição. E desafeto e mais paixão, e por que sim, por que não? Porque você o que me prende, vive livre como tudo que há no espelho. Existe, mas não tive o bambual de ouro no doce do tigre e o farol de Alexandria. Varando a solidão, tu me incendeia e o ciúme entra na veia. A paixão ricocheteia, sobe até o coração e é bom. Pouco existente, feito as pernas da sereia, o cavalo de São Jorge, pisando a lua cheia. Igual a chuva que é no fundo da baleia, é tão pouco formoseia. O aguarão do mal, amor vareia, o primeiro vira areia, o segundo sacaneia, mas o próximo é ilusão que... Eu quando choro do olho, sai meteoro e fogo de cada poro um vulcão. É dor capaz de tombar a Via Láctea no mar, mas cabe dentro do olho de um grilo no manguezal. Quando o rio faz frio, de calafrio, as moças têm arrupio e terção. É alegria capaz de acovardar lobisomem. E quando mais espera dela, é aí que ela sonha. Eu jogo truco, dou troco, sou truculento e turrão. Bato muito firme, danço, jogo candongueiro. Eu mato a cobra disposto, exibo pau pra nós dois. Tu se afeiçoa, faz carinho e me leia. Eu gosto mais, me aperreia, o depender de mulher. Sereia, o cavalo de São Jorge, pisando a lua cheia, igual a chuva que há no fundo da baleia. É tão pouco formoseia, o aguarão do mal, amor vareia. O primeiro vira areia, o segundo sacaneia, mas o próximo é ilusão. Que brilha. Eu quando choro do olho, sai meteoro e fogo, de cada poro um vulcão. É dor capaz de tombar a Via Láctea no mar. Mas cabe dentro do olho de um grilo no manguezal. Quando o rio faz frio, de calafrio, as moças têm arrupio e tensão. É alegria capaz de acovardar lobisomem. E quando mais espera dela, é aí que ela some. Eu jogo truco, dou troco, sou truculento e turrão. Bato muito firme, danço o jogo candongueiro. Eu mato a cobra de esposa, exibo pau pra nós dois. Tu se afeiçoa, faz carinho e me leia. Eu gosto mais, me aperreia, por depender de mulher. É sempre nítido, obscuro, o que se quer. Estamos em Contacto Brasil. Te acorda e você olha o teto, a porta que abre o anunciado dia de vapor. E quando a chuva é morna e logo passa, e fico aliviada as tintas numa tardinha de céu morna. Uma tarde, uma noite vem que é tão bom. A questão é sentir na pele o que a pele sente. Você olha o teto, a porta que abre o anunciado dia de vapor. E quando a chuva é morna e logo passa, e fico aliviada as tintas numa tardinha de céu morna. Isso vem que é tão bom. Uma tarde, uma noite vem que é tão bom. Um dia, uma tarde, uma noite vem que é tão bom. Na pele, o que a pele sente. Pra pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi te encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir. Encantar irá. Relaxe, que a gente vai se casar. Relaxe, relaxe, que a gente vai se casar. Então, morena, uma camomila, pó de guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Que dengo você, hein? Ei, sorte. Toma camomila, pó de guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Saudade, lá onde a gente volta com samba de verdade. Morena, que mora e habita em mim, pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi te encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir. Encantar irá. Relaxe, que a gente vai se casar. Relaxe, viu, meu bem, relaxe, a gente vai se casar. Uma camomila, pó de guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Tartilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Que beleza, hein? Linda como sempre. Paisagem é meu filho e passa bem. Agora agora é tarde, não dá para adiar a viagem. João já tem 3 anos de idade, não quero merecer outro lugar. Cheia de manga bumbum, nasce o sol, nasce uma noite, e o menino também vem. Que beleza de paisagem, é meu filho e passa bem, bem, bem. Agora é tarde, não dá para adiar a viagem. João já tem 3 anos de idade, não quero merecer outro lugar. Identificamos la estación y ya regresamos en Contacto Brasil. Ouvintes do programa Contato Brasil, do querido Oscar Garcia. Quem fala aqui é Sebastião Tine, produtor e músico. O assunto de hoje é a nossa releitura do álbum Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento, de 1973. Eu fiz com meus grandes amigos Tiganá Santana e Leidson Gauter. O disco partiu de um show que fizemos em Berlim no ano 2017. As faixas que escolhi foram Milagre dos Peixes e Tema dos Deuses. Milagre dos Peixes tem um ritmo que no Brasil chamamos de boi ou caboclinho, mas também tem uma forte inspiração das batucadeiras de Cabo Verde, que vimos numa viagem para lá uns anos atrás. Na faixa, Leidson Gauta toca o violão e eu e Tigana literalmente tocando com as mãos nas pernas. Em Tema dos Deuses, fizemos um arranjo onde eu toco saxofone alto, Leidson contrabaixo com arco e Tigana o violão. O disco foi gravado todo ao vivo no estúdio, às vezes no estado meditativo. Tomara que gostem do nosso disco, é bem experimental, feito com muito carinho. Obrigado. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo essas matas e vou de coração. A natureza. Elas falam colorido de crianças coloridas, de um gênio televisor, e no andor de nossos novos santos, o sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Desenhando nessas pedras, tenho em mim todas as cores. Quando falo coisas reais, e no silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer. Eu vejo esses peixes e dou de coração. Eu vejo essas matas e dou de coração. Eu vejo esses peixes e dou de coração. Eu vejo essas matas e dou de coração. E yeah.

Estamos em Contacto Brasil. Se da minha boca vai, e da sua boca venha uma declaração de amor, um beijo apaixonado, seja essa nossa vênia, o nosso boi de reisado. Se da minha boca vai, e da sua boca venha uma declaração de amor, um beijo apaixonado, seja essa nossa vênia, o nosso boi de reisado. A dançar, mulher rendeira. Lampião desceu a serra com sapato de algodão. O sapato pegou fogo, Lampião caiu no chão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa craúna, papapá, pensando que era um soldado. Papá, atirou numa craúna, papapá, pensando que era um soldado. As moças de Vila Bela, mano, não tem mais ocupação. Bota queijo e rapadura no bornó de Lampião. Mas eu tô com uma esmola para um homem que é são. Ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Ou lhe mata de vergonha, mano, ou vicia o cidadão. Eu e os meus companheiros, ai, ai, queremos cumplicidade, ai, ai, pra brincar de liberdade, ai, ai, no terreiro da alegria, ai, ai. Chance passo pra depois. Um outro dia, outra história pra contar. O cansaço é senhor, me apego à ideia de estar em vão. Traço linhas, arremato outros nós. Melodias versam novas intenções, procurando esquecer a estranha vontade de não sonhar. Thank you. pra depois. Outro dia, outra história pra contar. O cansaço é senhor, e apego à ideia de estar em vão. E traço linhas, arremato outros nós, melodias, verso novas intenções, procurando esquecer a estranha vontade de não sonhar. Quem me dera agora eu tivesse a viola. Corta. nos despedimos hasta el próximo martes aquí en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Yo.